A fechar 23, capítulo 67. Todavia os meses foram passando e tanto eu como a menina aguentámo-nos. Dedê começou a andar sozinha no dia do primeiro aniversário. O pai pôs-se de cócoras na frente dela, disse-lhe muitos mimos. Ela sorriu, largou-me e foi ter com ele, vacilante, de braços estendidos, boca entreaberta. Como se aquele fosse o final feliz do seu ano de choro. A partir daquele momento, começou a ter noites tranquilas e eu também. A menina passou a estar mais tempo com Clélia. A ansiedade atenuou-se. Conquistei algum espaço para mim, mas concluí que não tinha vontade de me entregar a atividades absorventes. Como acontece, depois de uma longa doença, só me apetecia estar ao ar livre, gozar o sol e as cores, passear por ruas apinhadas, ver as montras. E como tinha bastante dinheiro meu, nessa fase comprei roupas para mim, para a menina e para Pietro. Enchi a casa de móveis e bibelôs. Esbanjei dinheiro como nunca o fizera. Senti a necessidade de estar bonita, de encontrar pessoas interessantes, conversar. Mas não conseguia relacionar-me com ninguém e, por outro lado, Pietro raramente levava visitas para casa. Pouco a pouco, tentei recuperar a vida gratificante que tivera até um ano antes. E só então me apercebi de que o telefone tocava cada vez menos, de que as chamadas para mim eram raras. A lembrança do meu romance ia-se apagando e, ao mesmo tempo, a curiosidade em torno do meu nome ia diminuindo. A esse período de euforia seguiu-se uma fase em que, preocupada e, em certos momentos, deprimida, me interroguei sobre o que havia de fazer. Recomecei a ler literatura contemporânea. Por vezes senti vergonha do meu romance, que em comparação parecia frívolo e muito tradicional. Pus de lado os apontamentos para o novo livro, que tendiam para repetir o velho. Esforcei-me para pensar em histórias de maior fôlego, que contivessem o tumulto do tempo presente. Voltei até a telefonar timidamente para o Lunitá e tentei de novo escrever artigos. Mas não foi preciso muito para perceber que os meus textos já não eram apreciados pela redação. Perdera terreno. Estava pouco informada. Não tinha tempo para ir à procura de situações específicas e relatá-las. Escrevia, com elegância, frases de um rigor abstrato para mostrar não sei bem a quem. E, precisamente naquele jornal, a minha adesão às críticas mais duras em relação ao Partido Comunista e aos sindicatos. Hoje é-me difícil explicar por que insisti em escrever aquelas coisas. Ou, melhor dizendo, por que razão, apesar de participar muito pouco na vida política da cidade e não obstante o meu feitio brando, me senti sempre atraída por posições extremas. Talvez o fizesse por insegurança, ou talvez por falta de confiança em qualquer forma de mediação, arte que para mim, desde pequena, coincidia com as maquinações do meu pai, quando se movia com astúcia no seio da ineficácia da Câmara Municipal. Ou então, devido ao conhecimento pessoal da miséria que me sentia na obrigação de não esquecer, queria tomar o partido de quem permanecera lá embaixo e lutava para mandar tudo pelos ares. Ou por não dar grande importância à política barata, às reivindicações sobre as quais, no entanto, escrevera com diligência, queria apenas que alguma coisa de grande usara, e ainda usava muito esta expressão, acontecesse e eu pudesse vivê-la e escrever sobre ela. Ou ainda porque, e só a custo o admitia, o meu modelo continuava a ser Lila, com a sua obstinada irracionalidade, que não aceitava meios termos. Tanto que, embora agora me encontrasse distante dela em todos os sentidos, queria dizer e fazer aquilo que calculava que ela diria e faria se possuísse os meus instrumentos, se não tivesse escolhido enclausurar-se no espaço do bairro. Deixei de comprar o Lunita. Comecei a ler o Lota Continua, e o Il Manifesto. Descobrira que neste último jornal, por vezes, aparecia o nome de Nino. Que bem documentados eram normalmente os seus textos e com que lógica convincente eram formulados. Senti, como quando falava com ele em miúda, a necessidade de me conter, também numa rede de proposições gerais, formuladas com artifício, que me impedisse de continuar a dispersar-me. Compenetrei-me definitivamente de que já não pensava nele com desejo, nem sequer com amor. Tornara-se, assim me pareceu, a imagem da mágoa, a síntese daquilo que eu corria o risco de nunca vir a ser, embora tivesse tido essa possibilidade. Nascidos no mesmo meio, ambos havíamos saído dele de forma brilhante. Então, por que razão eu estava a resvalar para a mediocridade? Por culpa do casamento? Por culpa da maternidade e de Dedé? Porque era mulher? Porque tinha de olhar pela casa e pela família e de limpar merda e mudar fraldas? Cada vez que encontrava um artigo de Nino e o artigo me parecia bem construído, ficava de mau humor. E quem pagava as favas era Pietro, na verdade o meu único interlocutor. Descarregava para cima dele, acusava-o de me ter deixado entregue a mim mesma no período mais terrível da minha vida, de só se dedicar à carreira, esquecendo-se de mim. As nossas relações custava-me admiti-lo, porque me assustava, mas era a realidade. Iam-se tornando menos boas. Compreendia que ele não andava bem, por causa dos problemas com o trabalho, mas não conseguia justificá-lo. Criticava-o, aliás, muitas vezes, partindo de posições políticas nada diferentes das dos estudantes que lhe faziam a vida negra. Ele ouvia-me embaraçado, não respondendo quase nunca. Nesses momentos, suspeitava de que as palavras que algum tempo antes me gritara, está calada, falas por frases feitas, não tinham sido apenas um excesso ocasional, mas sim que eram a prova de que, em geral, não me achava à altura de uma conversa séria. Isso exasperava-me, deprimia-me, aumentava o meu rancor, principalmente porque eu própria sabia que oscilava entre sentimentos contraditórios, que, reduzidos à ínfima expressão, podiam sintetizar-se assim. A desigualdade era a causa de os estudos serem muito penosos para alguns, para mim, por exemplo, e quase um passatempo para outros, para Pietro, por exemplo. E, por outro lado, com desigualdade ou sem ela, era preciso estudar, e bem, aliás, muito bem. Eu tinha orgulho no meu percurso, nas capacidades que demonstrara ter, e recusava-me a acreditar que o meu trabalho tivesse sido inútil e, em certos aspectos, estúpido. Mas, com Pietro, por motivos obscuros, só me ocorria dar forma à injustiça da desigualdade. Dizia-lhe, comportas-te como se tivesses na tua frente estudantes todos iguais. Mas não é assim. Pretender os mesmos resultados de jovens que não tiveram as mesmas oportunidades é uma forma de sadismo. E também o critiquei quando me disse que tivera uma discussão muito acesa com um colega, pelo menos 20 anos mais velho, conhecido da irmã, que julgara encontrar nele um aliado contra a parte mais conservadora do corpo docente. Acontecera que esse indivíduo o aconselhara amigavelmente a ser menos duro com os alunos. Pietro retorquira, com os seus modos educados, mas sem meias tintas, que não lhe parecia que fosse duro, apenas exigente. Então, dissera-lhe o outro, se é menos exigente, principalmente com aqueles que empregam generosamente grande parte do seu tempo a mudar esta espelunca. Nessa altura as coisas haviam-se precipitado, embora eu não saiba como, nem com base em que argumentos. Pietro, que normalmente só contava as coisas pela rama, primeiro afirmava que só dissera para se defender que era seu costume tratá-los todos com o mesmo respeito que mereciam. Mas depois já admitia que acusar ao colega de usar dois pesos e duas medidas era condescendente com os alunos mais aguerridos e cruel ao ponto de os humilhar com os mais amedrontados. O outro levara a mal, chegando a gritar-lhe que só porque conhecia bem a irmã dele é que se continha, sem lhe dizer, mas acabara por dizer, que ele era um imbecil, indigno da cátedra que ocupava. Não podias ser mais cauteloso? Eu sou cauteloso, não me parece. Ora, devo dizer aquilo que penso. Se calhar devias aprender a perceber quem são os amigos e quem são os inimigos. Não tenho inimigos, nem amigos. Palavra puxa palavra, exagerei. Por causa desse teu modo de agir, sibilei-lhe, é que nesta cidade ninguém, e muito menos os amigos dos teus pais, nos convida para jantar, para um concerto ou um passeio ao campo. Capítulo 68. Tornara-se evidente para mim que Pietro, no seu ambiente de trabalho, era considerado um homem maçador, muito distante do dinamismo entusiástico da sua família. Um aerota falhado. E eu partilhava dessa opinião, o que nada favorecia a nossa convivência e as nossas relações íntimas. Quando Dedé finalmente sossegara e começara a dormir com regularidade, ele regressara à nossa cama. Mas mal me tocava. Eu sentia-me incomodada. Tinha medo de engravidar outra vez. Queria que ele me deixasse dormir. Por isso afastava-o sem palavras. Bastava virar-lhe as costas e se ele insistia e me pressionava ao sexo contra a camisa de noite, dava-lhe um pequeno encontrão com o calcanhar numa perna. Um sinal para lhe dar a perceber. Não quero. Tenho sono. Pietro retraía-se descontente, levantava-se e ia estudar. Uma noite discutimos por causa de Clélia pela enésima vez. Havia sempre uma certa tensão quando chegava a altura de lhe pagar. Mas daquela vez ficou bem claro que Clélia era só uma desculpa. Ele murmurou, sorumbático: Helena, temos de analisar a nossa relação e fazer um balanço. Concordei imediatamente. Disse-lhe que adorava a sua inteligência e boa educação, que Dedé era maravilhosa, mas acrescentei que não queria ter mais filhos, que achava insuportável o isolamento em que me encontrava, que desejava voltar a ter uma vida ativa, que não me matara a trabalhar desde pequena para acabar ali, encarcerada, fazendo o papel de mulher e de mãe. Discutimos, eu com dureza, ele com delicadeza. Não voltou a protestar por causa de Clélia, finalmente capitulou. Decidiu-se a comprar preservativos. Começou a convidar amigos para jantar, ou melhor, conhecidos. Amigos não tinha. Resignou-se a que eu às vezes fosse com Dedé a assembleias e manifestações, apesar de haver sangue nas ruas, cada vez com mais frequência. Mas aquele novo estado de coisas, em vez de me melhorar a vida, complicou-a. Dedé afeiçoou-se cada vez mais a Clélia. E quando o levava a sair, ela aborrecia-se, enervava-se, puxava-me as orelhas, os cabelos, o nariz, perguntava por ela a chorar. Convenci-me de que gostava mais de estar com a rapariga da Marema do que comigo. E isso fez voltar ao de cima a suspeita de que, como não a amamentara e o seu primeiro ano de vida fora duro, eu, aos seus olhos, me tivesse tornado uma figura tenebrosa, a mulher infame, que estava sempre a repreendê-la. E por ciúme tratava mal a sua ama bem disposta, a companheira de brincadeiras, a contadora de histórias. Até me repelia quando, com um gesto mecânico, lhe assoava o nariz com o lenço ou lhe limpava os resíduos de comida da boca. Chorava e dizia que eu a magoava. Quanto a Pietro, os preservativos embotavam-lhe ainda mais a sensibilidade. Para atingir o orgasmo levava mais tempo do que em geral precisava, a sofrer e a fazer-me sofrer a mim. Às vezes fazia com que ele me possuísse de costas, tinha a impressão de sentir menos dor. E enquanto me assestava aos seus impulsos violentos, agarrava-lhe uma mão e levava-a ao sexo, esperando que ele percebesse que queria ser acariciada. mas parecia ser incapaz de fazer as duas coisas. E como preferia a primeira, esquecia-se logo da segunda. Da mesma maneira que, uma vez satisfeito, não parecia compreender que eu precisava de uma parte qualquer do corpo dele para extinguir, por minha vez, o desejo. Depois de ter desfrutado o seu prazer, acariciávamos os cabelos e murmurava: "Vou trabalhar um bocado." Quando se afastava, a solidão era como um prémio de consolação. Por vezes, nos desfiles, observava com curiosidade os homens jovens que se expunham ao perigo sem medo, cheios de uma energia alegre, até quando se sentiam ameaçados e se tornavam ameaçadores. Fascinavam-me. Sentia-me atraída por aquele ardor febril, mas considerava-me em tudo distante das raparigas coradas que estavam perto deles. Era demasiado culta, caixa de óculos, casada, sempre com o tempo apertado. E assim regressava à casa insatisfeita. Tratava o meu marido com frieza. Já me sentia velha. Só uma ou duas vezes sonhei de olhos abertos que um daqueles jovens, muito conhecido em Florença, muito querido, se apercebesse de mim e me arrastasse dali para fora, como quando era miúda, e me sentia envergonhada e não queria dançar, mas António ou Pasquale me puxavam por um braço e me obrigavam. É claro que isso nunca aconteceu. Os conhecidos que Pietro começou a levar-me para casa é que me causaram complicações. Fartava-me trabalhar para fazer jantares. Representava o papel da mulher que sabe manter a conversa animada e não me queixava. Pedira ao meu marido que convidasse pessoas. Mas depressa me percebi com embaraço que aquele ritual não se esgotava em si mesmo. Sentia-me atraída por qualquer homem que me desse um bocado de corda. Alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, velho, casado ou solteiro. Se o convidado elogiava uma observação minha, se recordava o meu livro com palavras bonitas, se até se entusiasmava com a minha inteligência, eu olhava-o com simpatia e bastavam algumas frases e alguns olhares para a minha boa disposição se lhe transmitir. Então, de aborrecido que estava no início, o homem passava alegre. Acabava por ignorar Pietro por completo e por se desfazer em atenções comigo. As suas palavras eram cada vez mais alusivas e os gestos, as atitudes, no decorrer da conversa, tornavam-se mais íntimos. Tocava-me com a ponta dos dedos no ombro, na mão, cravava os olhos nos meus, pronunciando frases langorosas, roçava os joelhos nos meus joelhos, o bico dos sapatos nos meus sapatos. Nesses momentos sentia-me bem. Esquecia a existência de Pietro e de Dedé e o rol de obrigações enfadonhas que eles originavam. Temia apenas o momento em que o convidado se iria embora e eu regressaria à mediocridade da casa. Dias desperdiçados, preguiça, raivas escondidas atrás da brandura. Por isso me excedia. A excitação levava-me a falar muito e em voz alta. Cruzava as pernas, tentando destapá-las o mais possível. Com um gesto irrefletido, desabotoava um botão da blusa. Era eu que encurtava as distâncias. Como se uma parte de mim estivesse convencida de que, colando-me, de certa maneira, àquele estranho, um pouco do bem-estar que sentia naquele momento me ficaria no corpo. E quando ele saísse do apartamento, sozinho ou com a mulher ou companheira, eu sentiria menos a depressão, o vazio que disfarçava com a exibição de sentimentos e de ideias, a angústia do fracasso. A verdade é que depois, sozinha na cama enquanto Pietro estudava, sentia-me simplesmente estúpida e desprezível. Mas por mais que resistisse, não conseguia modificar-me. Tanto mais que aqueles homens se convenciam de que tinham suscitado interesse e geralmente telefonavam no dia seguinte, inventando desculpas para me voltarem a ver. Eu aceitava. Mas assim que chegava ao local do encontro, assustava-me. O simples facto de terem ficado excitados, embora tivessem, suponhamos, mais 30 anos do que eu ou fossem casados, retirava-lhes todo o crédito, retirava-lhes o papel salvífico que eu lhes atribuíra e o próprio prazer que sentira durante o jogo de sedução transformava-se num logro aviltante. Perguntava-me, confusa, por que me comportei daquela maneira? O que me está a acontecer? Passava a dar mais atenção a Dedé e a Pietro. Mas na primeira oportunidade, tudo recomeçava. Devaneava, ouvia em alto som a música que ignorara em rapariga. Não lia, não escrevia. Queixava-me sobretudo de, por querer disciplinar-me em tudo, ter perdido a alegria de cometer excessos que as mulheres da minha idade e do ambiente em que eu agora vivia mostravam ter gozado e ainda gozar. Por exemplo, sempre que Maria Rosa aparecia em Florença por motivos de estudo ou para participar em reuniões políticas, ia dormir a nossa casa, sempre com homens diferentes, por vezes com amigas, e consumia drogas que oferecia aos seus acompanhantes e a nós. E se Pietro se ensimesmava e se ia fechar no quarto, eu, pelo contrário, ficava fascinada. Recusava, com receio de experimentar o fumo ou o ácido. Temia sentir-me mal, mas ficava a conversar com ela e os amigos até altas horas da noite. Falava-se de tudo. As trocas de impressões muitas vezes eram agrestes. Tinha a impressão de que a boa língua que me dera tanto trabalho a adquirir se tornara inadequada. Era demasiado cuidada, demasiado limpa. Vejam como a linguagem de Maria Rosa se alterou, pensava eu. Cortou todas as pontes com a educação que teve. É grosseira. A irmã de Pietro agora exprimia-se de uma forma pior do que eu e Lila nos exprimíamos quando éramos miúdas. Não pronunciava um substantivo que não fosse precedido de caralho. Onde meti o caralho do isqueiro? Onde estão o caralho dos cigarros? Lila nunca deixara de falar assim. E o que devia eu fazer? Voltar a ser como ela? Regressar ao ponto de partida? Então, para que me esfalfara tanto? Observava a minha cunhada. Gostava do modo como se mostrava solidária comigo e como, pelo contrário, envergonhava o irmão e os homens que levava para casa. Uma noite interrompeu bruscamente a conversa para dizer ao jovem que a acompanhava: basta, vamos foder. Foder? Pietro inventara uma gíria de meninos de boas famílias para as coisas do sexo. Eu aprendera e usava, em vez do léxico dialetal porco que conhecia desde pequena. Mas agora, para uma pessoa sentir que fazia parte do mundo em mudança, era preciso pôr de novo em circulação as palavras obscenas, dizer: quero que me fodas, fode-me assim assado. Com o meu marido era inimaginável. Mas os poucos homens com quem me dava, todos muito cultos, de boa vontade, se disfarçavam de ralé. Achavam graça às mulheres que faziam de conta que eram vadias e pareciam ter prazer em comportar-se com uma senhora como se ela fosse uma puta. A princípio eram muito formais, continham-se, mas estavam desejosos de dar início a uma disputa que do não dito passasse ao dito e ao cada vez mais dito, num jogo de liberdades em que a relutância feminina era considerada um sinal de ingenuidade hipócrita. Franqueza e espontaneidade, isso sim, eram as qualidades da mulher livre. E eu esforçava-me para me adaptar. Mas quanto mais me adaptava, mais atraída me sentia pelo meu interlocutor. Em dois casos, tive a impressão de me ter apaixonado. Capítulo 69. Primeiro, aconteceu com um professor assistente de literatura grega, da minha idade, natural de Asti, que na sua cidade natal tinha uma namorada com a qual se dizia descontente. Depois foi com o marido de uma técnica de papirologia, um casal com dois filhos pequenos, ela da Catânia, ele de Florença. Professor de engenharia mecânica, chamava-se Mário. Tinha uma vasta cultura política, uma grande autoridade pública, cabelos compridos. Nos tempos livres, tocava bateria num conjunto de música rock e era mais velho do que eu, 7 anos. A giga-joga foi a mesma com os dois. Pietro convidou-os para jantar. Eu pus-me a namoriscar. Telefonemas, alegre participação em manifestações, muitos passeios, umas vezes com Dedé, outras vezes sozinha, idas ao cinema. Com o professor assistente retraí-me. Assim que ele se tornou explícito. Mas Mário foi-me envolvendo numa teia cada vez mais apertada. E uma noite, no seu carro, beijou-me. Beijou-me longamente e acariciou-me os seios por dentro do sutiã. Repeli-o a custo. Disse que não queria voltar a vê-lo. Mas ele telefonou, voltou a telefonar. Senti a minha falta. Não resisti. Como me beijara e me apalpara, estava certo de que tinha direitos e comportou-se imediatamente como se reatássemos a partir do ponto em que havíamos ficado. Insistia, propunha, pretendia. Quando eu, por um lado, provocava e por outro me esquivava a rir, mostrava-se ofendido e ofendia-me. Uma manhã, andava a passear com ele e com Dedé, que tinha, se bem me lembro, pouco mais de 2 anos, e dedicava todo o interesse a um boneco que adorava, o Tess, nome inventado por ela. Eu pouca atenção lhe dava naquelas circunstâncias, distraída com o jogo verbal. Por vezes esquecia-me dela por completo. Quanto a Mário, não dava importância nenhuma à presença da menina. Falava insistentemente comigo, sem tabus. Só se aproximava de Dedé para lhe sussurrar ao ouvido, em tom jocoso, coisas do tipo: por favor, podes dizer à tua mamã que deve ser boa para mim? O tempo voou, despedimo-nos, Dedé e eu pusemo-nos a caminho de casa. Mas, poucos passos dados, a menina disse, áspera: o Tés disse-me que vai contar um segredo ao papá. O coração parou-me no peito. O Tés? Sim. E o que é que ele vai contar ao papá? O Tés é que sabe. Uma coisa boa ou uma coisa má? Má. Ameaceia. Tu explica ao Tés que se contar aquela coisa ao papá, eu fecho a chave na arrecadação, no escuro. Desatou a chorar. Tive de levá-la ao colo até casa. Ela que costumava ir a pé, fingindo não se cansar, para me alegrar. Portanto, Dedé compreendia, ou pelo menos pressentia, que entre mim e aquele homem se passava qualquer coisa que o pai não toleraria. Interrompi de novo os encontros com Mário. Ao fim e ao cabo, o que era ele? Um burguês viciado em conversas pornográficas. Mas a inquietação não cessou. Crescia-me cá dentro uma ânsia de transgressão. Queria ter uma vida desregrada, como desregrado parecia estar o mundo. Queria livrar-me do casamento, nem que fosse uma única vez. Ou, por que não, livrar-me de tudo o que fazia parte da minha vida, daquilo que aprendera, daquilo que escrevera, daquilo que tentava escrever, da filha que pusera no mundo. Ah, sim, o casamento era uma prisão. Lila, que era corajosa, fugira dele com risco da própria vida. E eu, ao fim e ao cabo, que riscos corria com Pietro, tão distraído, tão ausente? Nenhum. Então, telefonei a Mário. Deixei Dedé com Clélia. Fui ter ao seu escritório. Beijámo-nos, chupou-nos mamilos, tocou-me entre as pernas, como fazia António nos paúis havia tantos anos. Mas quando baixou as calças e com as cuecas nos joelhos me agarrou pela nuca, tentando puxar-me de encontro ao seu sexo, soltei-me. Disse não. Vesti-me e pirei-me. Voltei para casa, agitadíssima, cheia de sentimentos de culpa. Fiz amor com Pietro apaixonadamente. Nunca me sentira tão participativa. Fui eu que não quis que ele pusesse o preservativo. Porque me hei de preocupar, disse para mim. Estou perto do período, não vai acontecer nada. Mas aconteceu. Dali a poucas semanas descobri que estava de novo grávida.